muito sim e um pouco não. Não é pecado. Finja não ouvir e o seu lado negro pode ir. Toda hora é hora de assumir a quem se ama. Tente permitir que cada novo ato de amor floresça e espalhe gratidão por nossa esfera. Tente se ouvir, sentir a própria pele arrepiar, chorar se for preciso, aliviar. Arrepiar,